hoje vou aqui estrear a pequenada. Qualquer idade, ai toda a malta, para curtir a dança nova que hoje vou aqui mostrar. Oi, oi. O presidente, taca, taca, taca, a sua dama, taca, taca, taca, a toda a gente, taca, taca, taca, para ouvir a nova moda que hoje vou aqui estrear. A pequenada, taca, taca, taca, qualquer idade, taca, taca, taca, ai toda a malta, taca, taca, taca, para curtir nova dança que hoje vou aqui mostrar. Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Então é Rebeca Takataka e continuamos com Suzanne Jamais, Jamais, Jamais. Deixar de sonhar. Se alguém quer mandar alguma dedicatória, que seja para o telefone 02-38-43-4800 ou que seja no Facebook Rádio Arcancial Portugal em Festa, não hesita. E agora vamos com Sylvie Estou mal feitio. Quando eu te conheci, tudo era de encantar. Com o tempo me apercebi que não eras bom de aturar. Essa tua mania de querer em tudo mandar dá-me cabo da cabeça e não consigo te emendar. Teu mal feitio dá-me cabo do miolo. Teu mal feitio dá-me cabo do juízo. Já não aguento, isto já não tem consolo. Contigo sei que não vou para isso. Teu mal feitio dá-me cabo do miolo. Teu mal feitio dá-me cabo do juízo. Já não aguento, isto já não tem consolo. Teu mal feitio dá-me cabo do miolo. Eu sou uma lady, ele é um man, tu és my friend. São todos bons rapazes cá na terra. Na Inglaterra o meu irmão é um boy. Na Inglaterra o meu primo é um boy. Na Inglaterra o meu sobrinho é um boy. Ser bom rapaz na Inglaterra é good boy. Na Inglaterra o meu irmão é um boy. Na Inglaterra o meu primo é um boy. Na Inglaterra o meu sobrinho é um boy. Na Inglaterra é good boy. Vou aprender a falar inglês. Quero ir de férias à Inglaterra. Vou traduzir para português. Ninguém me entende cá na minha terra. Eu sou uma lady, tu és my friend. Ele é um boy e tu podes ser um man. He's good boy, he's good boy. É ser bom rapaz da Inglaterra. Ele é um boy, eu sou uma lady. Ele é um man, tu és my friend. São todos bons rapazes cá na terra. Na Inglaterra o meu irmão é um boy. Na Inglaterra o meu primo é um boy. Na Inglaterra o meu sobrinho é um boy. Ser bom rapaz na Inglaterra é good.

E agora é que estamos com o Grupo Cordição. O Grupo Cordição estava na Festa do São Brás em Portugal, onde eu estava presente, não é? Obrigado a eles por CD e que eles estão nos a ouvir. Sabor bem gostoso, o clima gira. E cais na teia de Safira. Tu és top model sensual, todos querem és fatal. Mas sou eu quem te deixa bater mal. Dança comigo, sinto o feitiço. E no salão há magia até ao fim. Deixa o teu corpo no meu controlo, porque esta noite só terás olhos para mim. Dança comigo até ser dia. E sinto o ritmo da Safira. This party's out of control. está quase a começar. Agora vem para mim, vamos fazer tchim-tchim. Começa agora, não tem hora para acabar. Cultura 2 para dançar no ioioio. Cultura 2 para dançar no iaiaiá. Cultura 2 e uma noite de prazer. Cultura 2 dança até amanhecer. Cultura 2 para dançar no ioioio. Thank you. neste balanço que me faz enlouquecer. Vou-te levar à loucura nesta dança. No Unaná tudo pode acontecer. Põe as mãos no ar. Oi, oi, oi, oi. É loucura na. Oi, oi, oi, oi. Xinga o teu gordinho. Oi, oi, oi, oi. Mais um bocadinho. Oi, oi, oi, oi. Dá-me, dá-me, dá-me só tu, Naná. Quero, quero, quero só dançar contigo. Dá-me, te encontrar. Tantas coisas te falei só por falar, tantas mágoas te deixei no coração. Me perdoe, deixa eu ser sua paixão, porque eu desejo. Agora é da parte do senhor António Lourenço para todos os trulhos da empresa HTP. O homem e a mulher diz: gostamos do nosso cantinho, mesmo nascendo outro país. Cantamos todos nosso hino, com a bandeira numa mão e põe a outra no teu pé. afinada, mas nem sempre me deixa pôr a mão. Já me diz que não está para aí virada, logo me manda dormir para o chão. E se ela não fica contente, já não me deixa sequer eu ver a bola. Assim não há homem que aguente, ainda por cima eu apanho na mola. Cucu, como é que sabe? Sabe a palha, sabe a palha. Cucu, como é que sabe? Sabe a palha que a mulher só ralha. Cucu, como é que sabe? Sabe a palha, sabe a palha. Cucu, como é que sabe? Sabe a palha que a mulher só ralha. Minha vida assim já não presta, pois não há homem que o mereça. Porque quando quero fazer festa, diz que está mal, que lhe dói a cabeça. Eu às vezes até desconfio, se não sou mais um dos tais que na minha cabeça eu tenho. Ai mulher, uns pauzinhos a mais. Cucu, como é que sabe? Sabe a palha, sabe a palha. Cucu, como é que sabe? Sabe a palha que a mulher só ralha. Cucu, como é que sabe? Sabe a palha, sabe a palha. Cucu, como é que sabe? Sabe a palha que a mulher só ralha. Que a mulher só ralha. Cucu, como é que sabe? Sabe a palha, sabe a palha. Cucu, como é que sabe? Sabe a palha que a mulher só ralha. Thank you. espera, levanta-te e vai. Vai Maria, vai Maria, vai Maria, levanta-te e vai. Vai Maria, és e sempre serás a minha alegria. Levanta-te e vai. Vai Maria, vai Maria, vai Maria, levanta-te e vai. Vai Maria, és e sempre serás a minha alegria. Lá com Bastião, vai Maria. 16 février, Radio Arc-en-Ciel organise un repas dansant. Le dîner fado de la Saint-Valentin aux chandelles. Au son du groupe De Schwab. Silencio, quinte sufante. Au menu, douceur salée portugaise, suivie d'un bacalhau morue à chef. Ou bien, prego no prato, steak frites à la portugaise. Fromage, dessert et café sont inclus pour 25 euros. À partir de 22h, bal animé par le groupe Energia pour danser et bailar jusqu'au petit matin pour 7 euros. Réservez vite au 06 87 97 35 33 ou sur place au 266 rue du Faubourg-Bagné à Fleury-les-Aubrais ou encore en ligne via le site de Radio Arc-en-Ciel, radio-arc-en-ciel.fr. Venez nombreux fêter l'amour aux couleurs de Radio Arc-en-Ciel. Le 16 février, à la salle de Montition, à Saint-Jean-le-Blanc, venons todos apoiar a nossa rádio, cantar, dançar e festejar o amor com a Radio Arc-en-Ciel. Senti-lo como ninguém, mas não ter sentido algum. Está tudo bem! Norte, sul do país, Portugal é festa. Mil sorrisos de quem está feliz. Portugal é festa. Contagia todos num segundo. Yeah, yeah, yeah. Portugal é festa. Não há melhor festa do mundo. Não há. Portugal é festa. Gente, o próximo tema é dos mais recentes dos 4 menos também e tem por título Foi um cu que o pariu. É a mãozinha assim, vá. Há dias na Santa Missa vejam que cena castiça, cheirete na capela. Um dragão em audição, foi padre ou sacristão, até se apagou a vela. Todos dão o seu peidinho, seja novo ou mais lindo, até o berne sabe dar. Há quem faça a miúda e para bem da saúde, o melhor é descarregar. Mas que cheira ainda no ar, ninguém te manda cheirar. Mas que gente descarada, alguém comeu feijoada. Olhem quem descobriu, foi um cu que o pariu. E as mãos no alto assim, ó. Está bom demais. Obrigado por todo o carinho que vocês dão aos 4 metros. Vocês são fantásticos. Santa Missa, vejam que cena castiça, cheirete na capela. Um dragão em audição, foi o padre ou sacristão, até se apagou a vela. Todos dão o seu peidinho, seja novo ou velhinho, até o Helder sabe dar. Há quem o faça a miúde e para bem da saúde, o melhor é descarregar. que esteira ainda no ar. Ninguém te pede cheirar. Eu dai a seguir. Foi o cu que o pariu. Mas que gente descarada. Alguém comeu patoada. Olhem quem cobriu. Foi o cu que o pariu. E as mãos ao alto é assim, ó. Agora, acima da licença, eu gostava de ouvir cá em cima toda a gente a cantar connosco. Pode ser, Vitinha? Vai, vai! Mas que cheira ainda no ar. Ninguém te pode cheirar. E o raio é que saiu. Foi o cu que o pariu. Mas que gente descarada. Alguém comeu batoada. Olha quem descobriu. Foi o cu que o pariu. Então agora vai da parte da Maria para José Carvalho. Thank you.

sentando do meu lado. Nunca vi coisa mais linda que mulher que havia. Tomava água no corpo, era uma tentação. Virava o coco na boca, dava arc-en-ciel. Derramava água na roupa e ficava molhadinho. Daquele jeito gostoso, atiçava o meu desejo. Deu vontade de beber água de coco no seu beijo. Ela segura. Deixa doidinho. Ela balançava o corpo e também meu coração. Eu ali naquela sede, parecendo um coco verde que ela passava a mão. Ê, mulher! Na pau da mão, que não sei. Quando ela foi chegando e já sentando do meu lado. Nunca vi coisa mais linda que mulher que havia. Tomava água no coco, era uma tentação. Virava o coco na boca, dava uma lambidinha. Derramava água na roupa e ficava molhadinho. Aquele jeito gostoso atiçava o meu desejo. Deu vontade de beber água de coco no seu beijo. Ela segurava o coco. Ela balançava o corpo. Eu ouvi. E também meu coração. Eu ali naquela sede, parecendo um coco verde que ela passava a mão. Ela segurava o corpo e alisava o canudinho. Pra me deixar no sufoco, dava um tapinha no corpo. Só pra me deixar doidinho. Ela balançava o corpo e também meu coração. Eu ali naquela sede, parecendo um coco verde que ela passava a mão. Eu ali naquela sede, parecendo um coco verde que ela passava a mão. Pense no trem. Sem parar. É gera, geração. Coca-Cola, molha a calça toda.

Divorciada. Vem a ver saída, vem a ver saída. Chega de chatear porque a mulher não faz. casada. Vai pensar, de mulher casada, mulher divorciada. Eu sou casado e não vai há muito tempo com uma garota de perto da região. O seu olhar lança um encantamento que de repente agarra o meu coração. Então casamos e compramos uma casa muito engraçada e fácil de arrumar. Mas mesmo assim começou o rebuliço. Ela disse deixa disso, não nasci para trabalhar. Mas mesmo assim começou o rebuliço. Ela disse deixa disso, não nasci para trabalhar. Chegado, chateado, porque a mulher não faz nada. Passas de mulher casada, mulher divorciada. Chegado, chateado, porque a mulher não faz nada. Passas de mulher casada, mulher divorciada. Cheguei a casa, fiquei logo chateado ao deparar-me com tão grande confusão. O meu casaco preferido mal lavado, camisas novas espalhadas pelo chão. Eu enervei e me passei-me da cabeça. Eu lhe peguei ela dois arregalados e a chorar agarrou-se muito a mim. Se continuas assim acabamos separados. E a chorar agarrou-se muito a mim. Se continuas assim acabamos separados. Chegado, chateado, porque a mulher não faz nada. Passas de mulher casada, mulher divorciada. Chegado, chateado, porque a mulher não faz nada. Passas de mulher casada, mulher divorciada. E agora quero me bem forte, pincel a cantar connosco. Vai aversarilho, vai aversar a molhada. Chegado, chateado, porque a mulher não faz nada. Vai aversarilho, vai aversar a molhada. Passas de mulher casada, mulher divorciada. Vai aversarilho, vai aversar a molhada. Chegado, chateado, porque a mulher não faz nada. Vai aversarilho, vai aversar a molhada. Passas de mulher casada, mulher divorciada. Uma música que cantei à minha prima no dia de casamento. Ai, que beijos de fome. E vocês já sabem, quanto mais prima, desgraçado, mais se dá beijinhos, mais se rimou. Na prima, prima é prima, hein? Ora, então é mais assim. Oh, prima, que rica prima, aos anos que eu não te vejo. Se alguém te cair em cima, vai-te queixar. Oh, caramba, que malejeia. Podia ficar maneta. Há mais de uma semana que não toco. A poder a ser comunista. Mas ainda aí no Japão, quando vejo uma gaja boa, fico logo com tesouras e canivetes. São coisas do meu baú. Um homem que é larila, gosta de apanhar. Coimbra é uma cidade, Lisboa é uma capital. Por dentro cheira bem e por fora cheira mal. Oh, prima, que rica prima, há uns anos que eu não te vejo. Se alguém te cair em cima, vai-te queixar. Carambas, que uma beijeira, podia ficar na minha. O quê? Há mais de uma semana que eu não toco lá. Pudera ser comunista, na China e no Japão. Quando vejo uma gaja boa, fico louco. Com tesouras e canivetes, são coisas do meu mal. Um homem que é larila, gosta de apanhar. No Coimbra é uma cidade, Lisboa é uma capital. Por dentro cheira bem e por fora cheira mal. Todos, oh, rosa redonda, vem todos, oh, rosa redonda.

lá com chute e putapés. A carga pronta e metida nos contentores. Adeus aos meus amores que me vou para outro mundo. Acaba estas 3 horas e meia de missão. Portugal em festa. O que passamos, ai, foi tão lindo. Foi só amor, só amor. Espero que gostaram. Eu dou-lhe encontro sábado a partir das 14 horas ao lugar da Sabrina. Eu só te digo. Mais música. Quero agradecer agradecer a todos os ouvintes que me telefonaram para me dar os obrigados por estar aqui. Então, dou-lhe um encontro sábado a partir das 14 horas.